Hit Black 2015. Siga sua diretriz. Novecentos e noventa até aqui me fez pensar em tudo de lá pra cá. Muita coisa mudou e muita coisa ainda vai mudar. Não pare de sonhar. Um dia meu pai me disse, e talvez seja isso aí que me faz ser isso aqui. Um moleque sonhador, já tentei ser jogador, cartunista inspirador. Minha vida é compor. Hoje me encontro nas track, divulgo Hit Black, menino franzino que se cantou com Mike, deu um pique no rec. Agora que estou e quero ir mais além, ser melhor que eu, nunca mais que ninguém. Porém, é preciso se manter unido. Sem união, mano, nós tá fudido. Não sigo rotina, um dia tô sozinho e pode parar. E no outro dia, colado com os amigos. Siga sua diretriz, seja feliz. Siga sua diretriz, seja feliz. Sua diretriz, sua diretriz. Seja feliz. Olhando a selva de pedra me vem inspiração. Olhares mal-humorados, pessoas seguem no busão. Eu tô de boa, tô longe de estresse. Com fone boladão, ouvindo meus rap. Eu tenho uma meta a ser traçada. Eu vou até o fim, não paro por nada. Meu itinerário é esse aqui. Não posso desviar, muito menos me iludir. Ando na corda bamba se for preciso. O importante é chegar no objetivo. Claro, sendo honesto, essa virtude é tudo o que tenho e carrego desde que era feto. É preciso ser sonhador também, mas acordar do sonho te faz ir além. É por isso que eu vou além, é por isso que eu quero bem, sem atrasar ninguém. Siga sua diretriz, siga sua diretriz, siga sua diretriz, seja feliz. Siga sua diretriz, siga sua diretriz, siga sua diretriz, seja feliz.